zoom, para cá zoom. Programa Paracatu Zoom, começando hoje, quarta-feira, dia 8 de junho de 2011. Hoje a coisa tá um pouquinho bagunçada, portanto vai dar certo. Quando a coisa começa bagunçada é porque vai dar certo. Tudo bem, Marco? Opa, tudo bom, e você? A vida está boa? Tá ótima. Ótima pra quê? É, ótima pra quem? Pra quê? Pra quê o quê? Pra quê? É, então. Pra quê? É. A vida está boa para matar saudade. A vida está boa para ir para São Paulo. Namorar. O que é isso, velho? A gente vai fazer uma campanha para descobrir de quem são as vozes que faz o som para namorar. Som para namorar. Eu não acredito. A hora que eu descobri quem estava fazendo, eu fiquei chocado. Bom, gente, o programa de hoje é muito musical. Acabamos de ter a notícia que não está na internet, porque caiu a internet, né? Estamos desinternetados. E hoje nós estamos recebendo o André de Souza, que vai fazer o lançamento do... Eles estão ouvindo a gente lá do outro lado? Não. André, se você estiver ouvindo, ergue o braço. Não, não está ouvindo. André, você está ouvindo? Não está ouvindo. Não, não está ouvindo, mas a gente vai lá para o estúdio daqui a pouco. O Marco vai ficar sozinho aqui com... Aliás, a gente tem uma visita hoje aqui, que é a visita de quem? Do Zé. Zé Gustavo. Zé Gustavo é daqui de São Carlos? Estudo na Unesp, em Araraquara. Mas é São Carlense. Mas sou São Carlense. Você faz administração pública, é isso, isso, né? Isso, isso mesmo. E por que você escolheu isso, Zé? Ó, na verdade, foi uma loucura, porque eu prestei imagem e som na Federal, prestei administração de empresas na USP e administração pública na Unesp em Araraquara. Deu certo. Os três? Não, deu certo só administração pública. Só administração pública. Mas deu mais certo ainda, porque eu apaixonei pelo negócio. E o que é administração pública? É, a gente trabalha com administração do setor público, tem muita matéria de legislação, de políticas públicas. É um curso focado mesmo para trabalho tanto técnico quanto político na administração pública. Ou seja, aquele problema nosso com produção parece que vai ser resolvido. É, tem um cara interessante. Aí, né? Bom, gente, aliás, deixa eu comentando isso, o Cine Paracatu Zoom ontem lá no Sesc foi maravilhoso. Você que nunca foi lá no Sesc, toda primeira terça-feira do mês, foi ontem arrasante, né, Marco? Foi muito bom, foi gratificante, revigorante. Revigorante, excitante, estimulante. Você quer mais um espaço pra você fazer alguma coisa? Bom, e aí, o que rolou lá ontem? Conta pra nós. Ontem rolou o filme O Apito do Trem, uma produção de Araraquara, né? De uma galera daqui de Araraquara. Inclusive tava lá o Fernando Schmidt, que fez parte da produção, da pesquisa, divulgação e tal. Então, O Apito do Trem, que é sobre essa história da retirada, né, dos trilhos de trem do centro de Araraquara. Mas assim, todo o debate que rolou lá, a discussão foi super interessante, foi super legal. Inclusive a abertura com o Cassol do Conselho Nacional do Cineclube também foi fenomenal. E aí foi o Zé ficou sabendo como disso, Zé? O Felipe Fausto falou pra mim, aí pra eu ir lá e tal, pra acompanhar. E eu já acompanhava um pouco do cineclube, não cineclube em Araraquara, mas a gente tem lá na Unesp, a gente tem um cinecampus, que toda semana tá com dois ou três filmes passando lá pra galera. De vez em quando dá tempo das aulas, a gente tá acompanhando. E ver esse trabalho aqui em São Carlos é fantástico, muito, muito interessante. Então seja bem-vindo pra roda. E do lado do Zé tem o João. O João, que é lá de Tirapina, faz música. Você sabia que o João é de Tirapina, meu velho? É, você acabou de me contar. Exatamente, encontrei com o João outro dia no ônibus, cara. Ele todo estiloso. O que que o João faz, João? Faço música, toco em algumas bandas, então aí. Que banda você toca? A banda Caô, que gravou esses dias aí no Vozes Negras. Caô? É, Caô. Mó Caô. Caô. É. Caô. Caô, só Caô. Caô. O que que significa Caô? Caô é uma gíria carioca, acho que é mentira. É tipo candidato Caô, né? É, isso. Exatamente isso. É uma expressão bem brasileira mesmo. Então, como a gente pega e faz releituras de músicas brasileiras, um esquema meio funk, soul, rock, então a gente colocou Caô. Com um black music também, ou não? É, esse negócio de black music eu tava ouvindo que não tem esse papo, não. O pessoal lá do Ceilândia tava dizendo black music, cacete. A gente faz música de preto, não tem essa história de black music, entendeu? E vamos parar com isso, porque isso aí é coisa internacionalizada. Então é música de preto, segundo o pessoal do Ceilândia. É isso aí. O João, você já estudava música lá em Tirapina, não? Como que começou essa história? Sim, na verdade eu estudei algum tempo sozinho, né? Comecei como autodidata, aí depois eu fui estudar música em Rio Claro, violão erudito, aquela coisa toda regrada, assim, toda certinha. O que tinha lá em Rio Claro? tinha um conservatório lá, uma escola de música, chama Solar das Artes, era o maestro Pedro Cameron, e a gente fez um bom tempo de violão erudito. Aí eu comecei a tocar música popular de novo e cê a paixão bate mais forte. Você sabe que você tem um fã lá em... Quer dizer, deve ter um monte, mas em Tirapina você tem uma figura maravilhosa que é o Ralph Fieltrin, que é uma figura queridíssima, que grande, tá no programa de rádio e tudo, grande, né? Figura do choro. Do choro e tudo mais. Ele é uma lenda viva, pré-histórico do choro lá de Tirapina. É, o Marco tá trabalhando com essa moçada lá. Aprendi bastante coisa com ele. Muito bem. Bom, Zé, e aí então você toca, não? Não toco. Então você vai ouvir música boa hoje. Estamos então com o disco, o CD. Agora não pode falar disso, que é do meu tempo. Disco é. Estamos com LP, né? Bola pra Frente, que é o novo CD do André de Souza. Às vezes algumas pessoas começam o Dedé do Mandinga, né? Nós vamos começar o seguinte, nós vamos começar ouvindo duas músicas então do CD, já tá na agulha, hein? Tá no gatilho. No meu tempo falava da agulha, tá na agulha aí? É. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar uma música dele que chama Fogo do Tempo. Vai, né? Ter que me falar o número da faixa, por favor. O número da faixa é número 2. Dos. Número 2, e depois a gente vai ouvir a número 11. Então tá bom. Tá bom? Beleza. A gente vai ouvir então, aí nós vamos pro estúdio e de lá nós vamos fazer ao vivo com o André e com o João. Quem é o João? Apresenta o João. Cara, o João. O João que tá lá. Tem dois, né? Sim, exatamente. O João que tá lá é um menino assim, bom, que eu conheci aqui na rádio. Menino chegou... bom. Tradução do João é menino bom. Menino bom, acho que é uma boa tradução. Ele chegou aqui na rádio como bolsista, já virou estagiário. Você vê que ele tá sempre galgando posições. Tal. Mas ele faz música, é muito bom músico. Tem um violão maravilhoso. Eu tô indo lá pro estúdio, que depois a gente volta com o João e com o André lá da prosa. Marco vai ficar aqui recebendo telefonema. Israel tava louco da vida, louco, né? Louco da vida. Israel, mestre Israel, né? Do Capoeira Pena de Ouro, que tá ouvindo a gente. Não fique bravo, meu velho, mas hoje o Marco falou que vai conversar contigo. Certo? Então, quem quiser ligar, 3351-8387 ou 8783. 8783. 3351-8783. Senão a gente vai pegar o telefone também do Israel e uma dos intervalos a gente conversa. Paracatu Zoom hoje é ao vivo com sinusite. Tomei um monte de Neosaldina fazendo propaganda aqui. 60 ou 70 gols. Tá com aquela cara de baleado, baqueado. Você tá bem. Não acredito muito nessas coisas, não. Então nós vamos ouvir a primeira música. A música 2 é Fogo do Tempo, que é do André mesmo, as duas são do André, né? Fogo do Tempo e também a música Bola pra Frente, que é o título do CD. Então vamos lá. Bora. 2. Céu colorido na tarde de sol exibido. A noite chega com vento aguçando os sentidos, bênção de orixás, valorizando o momento. Cidades, festas, bebidas, corpos perfeitos, promessas, marcas, vontade de ser do seu jeito, jogos de azar. Presos no fogo do tempo. Em cada rumo desejo de encontrar você, ter para sempre teu rosto, teus beijos, teu corpo inteiro à mão, e contar com a sorte de ser feliz vivendo desse amor. Trocas de olhares, sorrisos, gestos de carinho. Você não sabe se fica ou segue seu caminho. Dúvidas no ar, conflitos de sentimentos. Em cada rumo desejo de encontrar você, ter para sempre teu rosto, teus beijos, teu corpo inteiro à mão, e contar com a sorte de ser feliz vivendo desse amor. tarde de sol exibindo pra ser feliz no amor. A noite chega com o vento aguçando os sentidos. Cidades, festas, bebidas, corpos perfeitos, promessas, marcas, vontade de ser do seu jeito. Trocas de olhares, sorrisos, gestos de carinho. Você não sabe se fica ou segue seu caminho. Saudade, hoje eu vou pra São Simão, hoje eu vou barbarizar tamanho a cruzeiro, quiosque ou dragão, hoje eu vou dizer a verdade, hoje eu sou camaleão, hoje eu vou mudar de cor, tritual calor, pular na cachoeira, para vir pra ver o time que é campeão, para votar consciente na eleição, pra presidente geral do bom humor, bola pra frente de qualquer maneira, para downloads virtuais do computador, para discursos verbais, pra falar de amor, pra exercitar o dom de ser feliz, ou pra dançar a cidade inteira. Hoje eu vou matar a saudade, hoje eu vou pra São Simão, hoje eu vou barbarizar, pamando a cruzeiro, quiosque ou dragão, hoje eu vou dizer a verdade, hoje eu sou camaleão, hoje eu vou mudar de cor, tripar pra louro, pular na cachoeira, para vir pra ver o time que é campeão, para votar consciente na eleição, pra presidente geral do bom humor, bola pra frente de qualquer maneira, para downloads virtuais do computador, para discursos verbais, pra falar de amor, pra exercitar o dom de ser feliz, ou pra dançar a cidade inteira. Voltamos, eu não sei se voltamos. Voltamos. Não voltamos. Estamos tocando a faixa 1. Agora a gente tá agora voltando. Estamos. E tá todo mundo ouvindo legal. Ei, bom, gente, voltou aqui no estúdio. Agora tá uma bagunça legal. E aliás, a gente tem uma voz agora de um lado, a gente tem um homem da voz sexy, né? Ah, é? Tem eu gente da voz sexy? Eu podia ter, vai ter um concurso. Quê? Aí é sexy mesmo. É, vai ter um concurso pra descobrir quem é essa voz sexy que faz a propaganda do Dia dos Namorados. Depois a gente vai ouvir. Tem que ver o tamanho desse homem, né? Bom, gente, é o seguinte, então agora a gente tá no estúdio do meio aqui, nós estamos na coluna do meio. É, se puder aumentar um bocadinho só o som, tá perguntando ali uma récua aí, legal, o retorno. Eu tô parecendo Tim Maia, né? Retorno. Graves, retorno. Médios. Bom, é o seguinte, então aqui dentro do estúdio aqui agora, eu, André de Souza. Dedé, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de chamar de André de Souza. Por quê? Porque, na verdade, você me conheceu como o Dedé, que Dedé, cantava no Madrigal, Dedé, e tal. E todo mundo me chama de Deco, André, só minha mãe. E de Souza, só eu. E agora eu quero que outras pessoas falem também. E o senhor é de São Simão, São pra Simão. Não esquecer nunca a origem, né? Cidadezinha pequenininha, 10 mil habitantes, se tiver isso tudo você hoje em lá dia. Lá faz quanto tempo, André? Uns 30 anos. Ah, pelo menos isso. 30 anos, pelo menos. E o João é lá de São José dos Campos. Isso. E quanto, o João tem quanto tempo? Quantos anos você tem? Cara, quanto tempo? Eu tenho 24 anos, a idade perigosa, né? E aí, pode tá ser aqui, perigoso. E aqui você tá em São Carlos há quanto tempo? Eu tô no meu quarto ano aqui do curso de música aqui da Federal, né? E eu fiz 2 anos de geografia antes de música. É verdade, é. Em Ourinhos. É, eu larguei lá. Mas você falou que sabia de mim, Ourinhos? Eu não entendi isso. Não, cara, que eu acho que foi o Marco aqui da rádio que falou que seu filho estudou lá em Ourinhos. Aí eu te perguntei. Tá. Que bom, muito bom. Bom, mas isso não tem importância nenhuma. Né? Mas é o seguinte, relevância número 25. Bom, e aí você sempre tocou também, era violão, você tocava viola, na verdade. Olha, cara, eu toco violão, deve fazer o quê? Uns 12, 13, 14 anos, sei lá, não calculo direito. Comecei na quinta, sexta série. Você começou quando, André? Eu comecei na sétima série, vá. Na mesma época, só que ele foi um pouquinho mais tempo. Mas aí, como é que é a sexta? Sexta série, geralmente eu também trabalhava com ensino fundamental e geralmente Felipe, Xande, Felipe, todo mundo. Toda essa galera começou exatamente aí, na sexta para a sétima série, né? Que é em torno o quê? De 10 anos, 10 para 11 12 anos, né? Março. E por que que pinta essa coisa? Aí que você começa a definir que realmente... Como é que começou? Não, eu defini muito depois. É. Eu fiz engenharia, né? Como você sabe. Aqui em São Carlos, né? Durante o curso de engenharia, sim, que eu defini que eu queria viver de música. Tá, mas o violão, quando você descobriu? Ah, eu, desde 7 anos, por aí. Dos 7 anos, que, eu já... O que que você ouvia? Você ouvia quem? Eu tocava na missa com a minha mãe. E o que que você tocava na missa? Tocava músicas, sei você lá. Lembra? Claro, vamos por lá, exemplo, vamos. Sei lá. É... Vamos ver. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. E aí você vai. Vai para onde houver. E aí o pessoal gostou e falou: beleza. Então, olha, mas você tem uma voz angelical. Pois é, essa brincadeira. Faça uma paz. Então, não sei o que lá. Essa brincadeira da voz angelical, eu tive o prazer de dar de presente. Eu já contei isso para você, inclusive. Dar de presente para o Gilberto Gil, o seu CD. E aí eu falei: ouve isso. Você vai ver uma das melhores, e é mesmo, na minha opinião, uma das melhores vozes que eu já ouvi. Obrigado, em todo o contexto, inclusive gente, Marco, que já também é um cara que, a hora que ouve, tem uma música Bailarina, que pra mim é uma das coisas mais lindas do mundo. É sua letra também? Não, é do Eudes Fraga, é um amigo que eu conheci em festivais, ele é de Fortaleza e vive no Rio. Tá. Aí eu via ele cantando essa música, via, aprendi, né, porque você encontra o cara em vários festivais, e aí... Quando eu fui gravar o CD, eu pedi pra ele. Ele me autorizou. Tá, e aí depois da fase das músicas de igreja, o que que veio? Você começou a tocar o quê? Então, aí eu entrei numa banda de baile chamada Marca Registrada. Marca Registrada. Eu tinha lá meus 15 anos, assim. Tá. E aí tocava também? Tocava e cantava. Nós viajávamos ali pela região de Ribeirão Preto, Cajuru, Santa Rita do Praça 4, tá fazendo bom, baile ao sábado. Nunca foi tamanho. E o que que vocês tocavam nessa época? Tocávamos Rádio Táxi, umas músicas do Beatles. Boca Livre, sempre. Roupa Nova também. Alguns frevos. O que que você gostava de tocar? Um pedaço de alguma coisa que você tocava? Massa, naquela época lá, eu cantava umas coisas. Um amor de verão tem sol particular. Of course, não era esse ritmo, né? Tinha lá os guitarristas queimando, fritando tudo lá. E... Quanto tempo você ficou na banda? 3 anos, mais ou menos. Antes de prestar a Federal aqui, eu prestei em Belo Horizonte. E a partir do início dos vestibulares, aí eu saí da banda, porque não tinha como conciliar uma coisa com outra. Quando eu vim pra cá... Aí já vim morar aqui e já era, acabou a banda. E aí você começou a tocar na noite e tal. Comecei a tocar aqui. Surgiu do nada, assim, não. Você não. Saiu atrás. Não, eu quero tocar na noite. Não, não. Eu era tímido, né? Eu tinha um negócio aqui, quem é velho vai lembrar. Chamava Show das Quintas. Não sei se você pegou. Era um show organizado pelos alunos, então tinha coisa de teatro, tinha coisa de música. Que era, tinha... inclusive, no DCE, não era? Não, era aqui no Anfinorte, que hoje nem é Anfinorte mais, né? Logo depois da Química ali, um pouco acima. Sim. Bento Prado, talvez? Não. Não? O de baixo. Não, aqui, ó. Da Química. Aqui, ó, um pouco acima da Química, tem um teatrinho, pelo menos. É muito bom. Era muito legal. E ali eu comecei a cantar, aí o pessoal, você tem que cantar, esse bicho tem que cantar, porque não sei o quê. Aí já me puseram numa festa do DCE. A partir dali foi a primeira vez que eu vi. É. Aí a partir dali eu passei a cantar em inúmeras festas. Hora com banda, hora sem banda. É, e a partir dali o pessoal começou a me chamar para fazer festas em repúblicas. E ali eu falei, olha que legal, hein? Eu gosto de fazer isso. E entrei no Madrigal. E aí foi durante a graduação, eu fui amadurecendo a ideia da possibilidade de viver de música, né? A gente tá recebendo já a visita do pessoal lá da arquitetura. Aliás, tem o Zé. Que legal. Vai sentando, pessoal. Faz quanto que é a casa de vocês. O Marco vai servir café e bolacha pra todo mundo. Vai servir café e bolacha pra vocês. Eu não tive bolacha, eu quero saber como é que é. Escuta, vieram com câmera e tudo pra filmar essas coisas todas? Não, nada disso. Os meninos estão equipados aqui. Estão equipados, Vamos botar o trem aí pra correr. Se eu não tiver ruim da cabeça, é o Guilherme e o Caio, que é lá da. Isso, acertei? Guilherme e Caio da. Isso. Okay. Tá aberto, vocês podem falar. Não tem problema nenhum. Eles estão ouvindo. Guilherme. Faz a pergunta de novo, agora que ele tá ouvindo. Agora que ele tá ouvindo. Então vamos lá. Guilherme, boa tarde, Guilherme. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. O Guilherme é aquele famoso que deu o programa passado, daquela polêmica, né? Que o Guilherme queria ser professor, quer ser professor, e a mãe dele brigou com ele. Ele vai contar um pouco dessa história também. Então vamos lá. Mas e o Caio? Tá ouvindo também, Caio? O Caio não tá ouvindo, mas a gente vai traduzindo. Vai traduzindo. Não, beleza. O Caio eu só vi porque nós começamos, somos amigos. Voltando pro João, é isso que é Paracatuzum, né? Beleza. Agora o Caio tá ouvindo também, tá? Beleza. Só pra falar agora. Sim, senhor. Aí o João, como é que começa? O André começou na igreja tocando. Uhum. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E você tocava o quê? Como começou essa história? Cara, a minha história musical era bem. Acho que normal, na verdade. Porque meu avô era violeiro, começa por aí. Inclusive, eu te falei que ele era amigo do Tião Carreiro. E eu tenho até uma viola que era do Tião Carreiro, uma viola nordestina. Que legal. Você tem uma viola que era do Tião Carreiro? Eu tenho uma viola que era do Tião Carreiro. Caraca, que chique isso. É, bem chique, né? E você toca ainda? Aí, bom, é que você tá com viola. Eu vou chegar nessa parte. Tá. Aí eu morava num prédio, eu cresci num prédio, né? Que aí tinha um amigo meu de infância que começou a tocar violão. Começou a fazer aula, que depois de um ano, depois que ele começou, que eu fui perceber... Que tá tocando bem, né? Aí tocava Guns N' Roses, tocava aquele negócio que o moleque gosta. Isso é... A gente era molequinho. Aí eu falei, poxa, que legal, né? Todo mundo gosta dele agora, acho que eu vou tocar violão também. E como foi as primeiras coisas que você tocou no violão? Aí começava com... Mostra. Uma classicona assim, ó. Essa classicona do violão. Isso tocava nos bailes, né? Isso tocava nos bailes. Não se esqueça, meu amor. Isso aí é a influência do meu pai, né? Que tipo, aí falava, toca essa aí. Ficava nananana. Tá, e depois veio o quê? Na sequência? Aí, cara, eu comecei a tocar sozinho, comprava revistinha e fui. Comprava revistinha? Não era aquelas revistinhas do Zéfiro, do Carlos Zéfiro, não. Catecismo. Vocês não sabem disso. Isso aí é da nossa época. É da nossa época, você nunca viu. O Marco já riu lá, porque você era uma revistinha que geralmente... O Marcão é um homem que é novo, mas não é assim. É novo, também. Mas é. Era uma revistinha que a gente geralmente lia no banheiro. Exato. A risada dele. Bom, e aí? Aí foi... Comprou a revistinha e veio fui aquela... Fui aprendendo na revistinha assim, fui lendo os acordes, ia tocando as músicas, conhecia e cantando. Mas não cantando. Era aqueles caras do autoajuda lá do Legião Urbana? Era nesse sniper, nessa galera. Não me peço pra tocar que eu não lembro mais nada dessas coisas, cara. Não lembro. Sublimar. Não lembro. Passou essa fase do autoajuda? Aí eu ganhei um violão, ganhei uma guitarra da minha mãe, cara. E no colegial, uma oitava série, sei lá, eu formei a minha primeira bandinha lá no prédio, que era eu, baterista, né? Eu na guitarra. Aí nunca tinha um baixista, a gente cantava rock, Nirvana, Metallica, esses negócios mais pesados, assim. Você toca alguma coisa disso aí, não? Nirvana? Não. Como chama? Tem uma música que eu choro pra caramba, porque eu choro com qualquer coisa, mas com essa música também. Lithium, vai. Pegou em cima. Aliás, hoje eu tô com falta. Eu tô em falta de lítio hoje. Vamos lá, pegou não em lembro, cima. Não lembro. Vai um pedacinho. Não lembro. Como é que começa? Imagina. I'm so happy, cause today I found my friend in my head. É isso aí, por aí. Não, mas continua cantando, ele vai tocando, vai lá. Cause today. Foi, não? Cara, eu não lembro, cara. Cara, é mi, dó sustenido, Marco, sol sustenido. O que é lítio? Aê! Isso que é música, você dá a letra. Vai lá. I'm so happy, cause today you found my friend in my hand. I'm so ugly, that's okay. Eu já não lembro mais o resto da letra. Apagou Muito bem, Marcão. Muito bem. História, né, cara? Pessoal, o pessoal tá ouvindo aí, podem participar. Vocês devem participar perguntando, inclusive, beleza, por favor. Beleza. Deixa eu apresentar lá. O Guilherme, Guilherme é de Bauru, né, Guilherme? Isso, Bauru. De onde, Guilherme? Hã? De onde exatamente? Fala o nome inteiro. Meu nome é Guilherme, RG e tal. Okay. Então, meu nome é Guilherme. De Bauru, Bauru mesmo. Tá fazendo arquitetura. Fazendo arquitetura aí na USP, primeiro ano. É o cara que sonhava em ser professor de matemática do ensino médio. Isso. O que é? E a mãe dele falou: não, vai fazer arquitetura. Ensino médio não. Pra ganhar dinheiro. Aí o Caio faz o que, Caio? Também faço arquitetura. De onde você é? Primeiro ano, eu sou de Valinhos. Valinhos? Olha Valinhos. Olha só, que coisa chique. Valinhos, não, não, eu tô confundindo com Vinhedo, porque você entra e parece que você tá na Idade Média, assim. É, temos do entrada lado, romana do lado, mas e aí? Faz arquitetura, nossa, canta, não? Vocês tocam? Não, canta? Não. Não, nem, não. Não. Sério mesmo? Não, não vai sair nada aí se a gente entrar com o violão? Não, acho que não. Não, não vai, difícil. Não vai. Bom, e vocês estão do lado do Zé. O Zé, como que é o seu sobrenome? Eu tenho três, cara. Você tem três? Quais são? Quais são? É Fávaro Barbosa Silva. Fávaro Barbosa Silva. Eu sou Zé Silva. Zé Silva. O nome mais difícil do Brasil. Bom, e aí... E tem uma cara de brasileiro, né, cara? Tem cara. Uma cara de brasileiro mesmo, né? Brasileiro lá de Santa Catarina. Dinamarca, lá do que eles querem Brasil. É estado dinamarquês, Brasil. Muito bem. Bom, e voltando, então, hoje nós estamos aqui fazendo esse forobodó para lançar um CD que demorou, né, meu velho? Demorou. Ixi, foi uma novela, demorou. Isso, eu brigo com você. Você fugiu de mim, inclusive. Eu fugi porque... Aliás, você se escondia. Eu chegava no supermercado, ele via que eu tava entrando, cara, ele corria atrás da gôndola. Cara. Não cheguei aí a tanto. Não, mas como começou essa história? Mas, na verdade, é o seguinte. Você tem... idealiza fazer um trabalho seu, que às vezes não cabe dentro de uma banda da qual você participa. Então, você vai atrás sozinho. E eu pensei, eu vou fazer sozinho. Aí entra uma graninha, você faz um pouco, para, porque acaba a grana, entra um pouquinho de grana, você... Ah, pede patrocínio pra não sei quem, pede ajuda. Ah, eu faço, às vezes eu fazia um show no Sesc pra arrecadar banda, grana só pro disco. Os músicos que participavam desse show cobravam um cachê simbólico, apenas pra não dizer que era de graça, e o restante a gente aplicava no disco. Estúdio, então, essa coisa toda. Então, não, eu tive muita ajuda, eu tenho que... O estúdio eu não paguei. Eu te emprestei um real, inclusive. Você me emprestou um real, não, você, eu lembro disso. Uma bela ajuda. Então, de estúdio, como eu trabalho lá no Berimbau, faço lá free, então eu não paguei quase absolutamente nada de estúdio. Eventualmente gravava-se alguma coisa em São Paulo, aí sim. Mas no Berimbau, tinha que pagar alguma participação de algum músico, ou qualquer coisa do tipo, você tem que pagar isso, tem que pagar masterização, tem que pagar mixagem, tem que pagar prensagem, arte, foto, todas essas coisas. Quando chegou num determinado momento, depois de 2 anos e meio que ficava nessa lenga-lenga, vai um pouco, para, aí eu tenho uma amiga que falou, meu, deixa eu tentar arrumar um patrocínio pra você, pra te ajudar. Vou falar o nome da amiga, né? A Vânia. Vânia é mãe da Maria. Vânia Cicchieri. Ah, sim. Cantou aqui, inclusive. Cantou. Ela me falou que pagou um mico aqui. Cantou bem. Ela cantou bem. Ela diz que não, mas ela canta, ela canta assim, afinadinha. Assim. Maria... Butcher. A Vânia falou, me dá aqui algum material. Seu e que a Vânia, eu Vânia vou... é Butcher também? Não. A Vânia é Cicchieri. Butcher é da família do pai. Tá. E aí a Vânia pegou esse material e me ligou lá alguns dias depois e falou, bicho, tô esperando uma resposta, dali 2, 3 dias eu tenho uma resposta definitiva sobre o patrocínio da Descasa lá. E ela nem me falou que era Descasa. Depois, no final, deu certo e ela falou, ó, tem aqui esse montante da Descasa. Então, peraí, vamos fazer um jabá, né? Descasa botou grana. A Descasa fica onde? Aquela dos carros da Fox, é isso? Exatamente. Aquela, acho que na Episcopal, lá no finalzinho. Depois da Praça da Bento Carlos e tal. E aí, como a Vânia conseguiu, eu fiquei mordido. Falei, ah, vou tentar conseguir um também, não é possível. A mulher foi então lá. Então você não tinha produtora, não tinha nada. Não você tinha absolutamente mesmo, tá? Nada. Era eu comigo. Tá. E alguns amigos me ajudando, né? E aí eu fui na Ingefor, conheço lá o Almeida, e fui falar com ele sobre o CD, e o Almeida também. Aí acabaram-se os problemas de grana. Acabaram-se os problemas de grana, o disco fluiu, né? Porque aí eu não tinha que ficar pensando e nem interromper determinados processos por causa disso. Eu já tinha grana para fotógrafo, já tinha grana para prensagem, para absolutamente tudo, né? E por isso que tem aí o berimbau como patrocinador. E um bando de músicos, né? Um monte. Os músicos são todos... Zé Henrique de Araraquara, é isso? Zé Henrique me cedeu uma música. Na verdade, a gente se conhece há muito tempo, eu e Zé Henrique, e eu já participei de 3 CDs dele. Mecânica de Solos. Exatamente. E o Zé falava, ah, mas você nunca vai gravar uma música minha? Eu falei, ah, quando eu gravar um disco solo, eu gravo. Porque no Mandinga não cabia mesmo. As músicas do Zé são meio... Qual que é a música dele aqui? Desirê, é a terceira. Vamos lá? Você faz aí? Não. Quem tocou foi ele, né? Ele que tocou. Eu, não, eu tenho que estudar essas músicas pra tocar. Eu tô porque... sacaneando pra caralho. Você tá. Mas eu não consigo tocar. Que é na minha que a participação do Proveta também nessa música. E quem é o Proveta? Proveta é aquele... clarinetista maravilhoso, lá um sino maior do Brasil, um dos melhores. Bem conceituado. É extraordinário. É arranjador da Mantiqueira. É um cara extraordinário. E eu pedi pro Proveta ouvir a música para ver se ele queria participar. E ele demorou. Eu falei, não gostou da música. Aí de repente ele me liga, ô cara, tô aqui com a sua música, bacana. Vamos gravar na quinta-feira, era terça. Aí eu tive que articular um estúdio lá em São Paulo rapidamente, não sei o que lá, e a gente gravou a participação dele, que é um flerte entre um casal. É isso que a música diz. Um casal se olha e um gosta do outro, se afasta com a impressão de que um gostou do outro, mas não rola nada, carnal, nada. Só isso, eu curti, tchau. É isso que fala a música. Desde... Bom, e tem uma música aqui. Você tá casado, namorando? Como é que tá? Posso te agora eu tô solteiro. Não, pode. Então tá. Agora eu tô solteiro. Cara, eu me lembro do André desde a década de 90. Não é, mas antes 88, né? E cara, se você quisesse namorar alguém e caísse na besteira de levar a mina, assistir o show do André, cara, você dançava. Você dançava. Não, é sério, Vocês acham que eu tô brincando? E tem uma música aqui que tem umas certas moças... que adora, que essa é a primeira que você pegou, com Arnaldo Antunes. E aí ele te autorizou a fazer a música, autorizou. Tranquilo. Processo, o patrocínio também serviu para isso, para pagar a liberação de direitos autorais. É muito caro, né? Depende, fica em torno de 700 a 900, pode ir até a 1.200. Né? Eles liberam, você não tem contato com o artista, eu só tive contato com o Edinardo porque ele tinha que autorizar, embora ele fosse da Associação de Músicos lá do Rio. Agora, eu não tive contato com o Arnaldo Antunes e nem com o Milton, né? Que tem uma música do Milton aí. É a 10ª música, chama Certas Canções. Certas Canções. É, essa aí é uma música que eu adoro. Caraca. E aí você só tem contato com a editora autorizou, tá pronto. Tá, e pra fazer ao vivo aqui você prefere qual? Milton ou Arnaldo? Faz aí. Tanto você faz. Legal, vamos lá. Aqui nessa casa ninguém quer a sua boa educação. Nos dias que tem comida, comemos comida com a mão. E quando a polícia, a doença, a distância ou alguma discussão nos separam de um irmão. Sentimos que nunca acaba de caber mais no coração. Mas não choramos à toa. Não choramos à toa. Aqui nessa tribo ninguém quer a sua catequização. Falamos a sua língua, mas não entendemos seu sermão. Nós rimos alto, bebemos e falamos palavrão. Mas não sorrimos à toa. Não sorrimos à toa. Aqui nesse barco ninguém quer a sua orientação. Não temos perspectiva, mas o vento nos dá a direção. A vida que vai à deriva é a nossa condução. Mas não seguimos à toa. Não seguimos à toa. Volte para o seu lar. Volte para lá. Volte para o seu lar. Volte para lá. Pessoal aí do outro lado, o que você tá achando? Vamos lá. Agora começa. Não, vocês têm que falar, gente. Não adianta ficar dando sinal. Eles ficam dando sinais, assim. Vocês ouviram, né? Sim, sim. E aí? Essa geração não frequentou o DCE, não frequentou. Vocês estão o quê? Um ano em São Carlos, é isso? É. A gente é um ano. Isso. E o Zé tá aqui, nasceu e tá 21 anos aqui. Mas você já não viu algum show do André, Zé? Não, não. Marco, com certeza, já. Vários. Eu, Marco já. Foi no lançamento do CD do Mandinga, lá no Teatro Municipal. É, Marcão. E aí, você, isso, esse som é o que tocava no DCE, o que tocava lá atrás. O Guilherme e o Caio que estão chegando na roda. Aliás, vocês podem perguntar. Vocês têm alguma pergunta? Pode fazer, vai. Ah, acho que por enquanto não. Por enquanto não. Eles estão nervosos. Estão de boa, estão de boa. Estão nervosos. Eles estão assim, bem preocupados. Bom, e aí o João, a semana passada, saindo do estágio dele. Foi armadilha. Retrasado, né? Foi passada. Quarta-feira passada. Saindo do... Ele carregando o violão, falei, cara, você toca esse trem? Aí ele virou e falou assim, eu tô tentando, né? Já faz um tempo. Sentou ali no sofá, todos os funcionários envoltaram, eu até dancei com a Tatiana, a música, e ele tocou uma música dele. Então vamos ouvir a música do João. Vamos lá, João. João o quê? Como que é o nome artístico do João? Não tem nome artístico não, cara. João Vitor. João Vitor parece o nome de dupla sertaneja. Sobrenome é Gonçalves Coura, aí você escolhe. João Coura. João Coura. Acabou. Eu acho um Coura o nome meio... Meio o quê? Não sei. João Vitor Coura. João Coura, João Coura. João Coura é bom nome? Coura é bonito, velho. É forte. João Coura, João Coura. Então pode ser, vou adotar. João Coura, vamos lá. Então tocando uma música, senhor, lançamento de João Coura. Vou tocar aquela que eu toquei aqui. Você então. Fez algum CD já, não, né? Não, cara, ó, então isso que eu tô pensando aqui, que é o contraponto, que tem um cara super experiente aqui do meu lado, e eu que tô gatinhando aqui, ó. Ah, então, para os ouvintes não acharem que eu sou com alguém, então, fica esperto aí. Não tá rolando imagina. Nada aqui, não. O que você vai tocar? Vamos lá. Vou tocar essa música, inclusive, que eu não sei o nome dela, que é minha, que eu não sei o nome. É porque ela não tem nome ou você não lembra? Não tem, não nome, tem nome. Então isso ouvintes podem batizar a música do João Coura, caso alguém tenha um insight aí. Isso é uma constância, cara, que eu sempre faço. Sempre faço não, de vez em quando faço alguma música que eu nunca dou nome para as músicas. Não sei se você tem esse problema. É difícil. Bom, então eu vou tocar aqui. Tinha eu pecados, sonhos, tinha eu coisas que nem sei, estava só, mundo ilusório, meu grande amigo de lado eu deixei, e não valeu, hoje em dia eu só componho, tenho somente lembranças que passei, percebi de tão tristonho, que a mágoa revela o que fotografei. Coisas tão bonitas, viagens de avião, sua casa e um quilo de mordomias eram os meus sonhos mais sinceros ou não. E hoje quem diria, vivo da paixão, pés pregados à melodia, um litro de birita e uns trocados na mão. Durmo sempre à sombra do meu violão, espero alguma coisa de alguém que é mais ou menos isso. Muito bem, você tá sentindo? João. E o pessoal, que o pessoal João... achou aí do outro? Pode falar. Pode falar. Não, na verdade... Tava fazendo um gesto. O que tá acontecendo? Escuta, peraí. Tá acontecendo alguma coisa com o Marco? Alguma coisa tá acontecendo. Marco, o que tá acontecendo contigo? Cara, a gente tem uma estrutura super tecnológica aqui na rádio. Cara. A gente tá usando 3 estúdios diferentes. E não sei se você tá percebendo, eu tô controlando 2, entendeu? O Chico me deram muita ajuda, montamos tudo, mas cada um tem outras coisas aí. Então eu tô tendo que controlar 2 estúdios, 2 mesas de som. Então cada vez que vocês vão tocar, eu tenho que sair correndo pro outro estúdio. E a hora que vai abrir o microfone aqui, eu sei, entendeu? Então, eu posso sentir isso como uma bronca também. Não, de jeito nenhum, cara. Eu faço isso com muito prazer. A cara dele é de boa. Ele chegou tá o João. Bom, e aí? Vocês agora precisam me ajudar a entrevistar, gente. E aí, em relação à música? Conta aí. O que vocês querem falar? Alguma coisa? Guilherme, Caio, Zé e João. E aí? Muito legal a música. Muito legal. É o máximo que você consegue falar. Isso. Não. Mas legal. É que assim, a letra dela é muito interessante. Gostei mesmo. Assim, eu não sou perito em música, só o rosto. É, eu prefiro a do André ainda, viu? O João tá meio... Mas a minha era do Arnaldo Antunes. O João é saidinho, entendi. Na verdade, eu toco junto com o João também, então vira e mexe, eu tô vendo as músicas dele aí. E vocês têm alguma coisa junto? Temos. Além do relacionamento forte e tal. Além da cama, além dos 5 anos de casado. Somos irmãos gêmeos praticamente. Vocês têm parcerias? Temos uma banda. Alguma música parceria? Não, ainda não. A gente tá fazendo, é verdade. Eu tô falando com ele a semana que vai sair. Talvez daqui a um mês tem um. Ah, muito bem, muito bem. O que vocês tocam? Como chama a banda? Chama Caravana Vila Marina. Caravana, Vila Marina. Vila Marina? Vila Marina aqui. Todos são. Você nasceu daqui, né? Nasceu daqui do bairro. Ah, tá. Daí é opa, caguei. Uma banda de samba rock com meio funk, assim, tipo, nessa pegada, assim. E esse pessoal que tá chegando, Caio, o Guilherme, o Zé, vocês acompanham? Vocês têm visto o show dessa moçada? Não, acho que não. Não. Porque vocês tocam onde? Olha, cara, esse ano a gente fez dois shows, talvez, João. Acho que foi só dois, a gente tá em. Vai gravar semana que vem. Fazer uma demo, assim, pra ver se rola tocar mais. Porque a gente tava sem gravação, então isso dificulta muitas coisas, né? Aí fica só na conversa e já, com material pra mostrar já fica melhor. A banda tava em recesso, precisa de material pra divulgação, né? Então a gente resolveu parar um pouquinho, gravar as coisas, poder tirar umas fotos, filmar algumas coisas também, pra poder divulgar e conseguir recursos, né? Senão não tem como. Falando em precisa fazer isso, o André precisa vender esse disco, porque precisa arrumar uma grana. Então a pergunta é, já tem um show de lançamento ou não? O show de lançamento vai ser em agosto, não antes disso. Porque só em agosto? Porque, na verdade, o disco chegou agora, essa semana, na terça-feira. Na terça, não. Na segunda-feira, tarde. E eu quero fazer um show super fiel ao CD. Então. Tem gente que é de Vitória, tem gente que está em São Paulo. Tem o Mário Manga, que é um dos participantes. Eu aproveito, eu quero que todos venham. E a gente... E quando que é isso? Vai já ser, tá? Não tenho data ainda, mas vai ser na primeira quinzena de agosto. No Teatro Municipal. O Manga é trompetista de Ribeirão? Não, Mário Manga, Manga de São Paulo. Ah. É. Violonista. Violonista, toca cello também. Ele toca cello super bem, ele fez dois arranjos. É que eu toquei com o Manga, trompetista, lá em Ribeirão. Né? É, conheço ele também. Mas não é... E aí, então, não tem data. A gente só sabe. Então, obviamente, que nós vamos fazer o Huawei, inclusive. Ah, nós vamos, claro. Aliás, é intimação. O pessoal do Paracatu Zoom, inclusive, já vai ter que comprar. Não, é sério. Aliás, quem quiser comprar, como é que faz? Quem quiser comprar, escreva para andremandinga@hotmail.com. Ele nunca responde, mas pode escrever. Eu respondo, sim, senhor. Que vergonha. Que vergonha você falar isso, pois eu estou aqui porque respondi o seu e-mail, não é? Podem escrever andremandinga@hotmail.com e a gente dá um jeito. Ou eu envio para sua casa, se você for de fora daqui, ou então a gente marca um encontro depois do almoço, eu levo o CD em mãos e dou um abraço, um autógrafo. E agradecimentos para quem comprar. Se por um acaso, tá namorado escrever para esse endereço e for buscar na casa dele, eu sugiro que você esqueça esse relacionamento. Então, você tá comigo. Bom, mas é o seguinte: a moçada, o pessoal, se quiser manifestar, faça que nem o João, entre e já começa a falar. Mas tem uma moçada que não conhece e você falou de entrar em contato. Recentemente, eu botei uma música aqui no Paracatu Zoom. Ah, repare, não. Mas enquanto, igual uma calça, eu vou lhe contar. Lembra disso? Eu lembro. Aí ninguém sabia de quem era a música. Aí eu fiquei chocado. Durante o programa, tínhamos a internet, como não acontece hoje. Hoje não. Por que tem? Que não tem internet? Porque o raio de ontem. É? Também tem um pouco da greve dos funcionários federais. Ah, também? Ah, é? Bom, enfim. Aí, então, não tem internet pelo raio e pela greve. Nós não temos internet. Então, naquele dia, eu comecei a brincar, tocou essa música. E aí, imediatamente, eu cacei o Edinardo, achei o Edinardo e botei o Edinardo no programa, falou com a gente. Muita gente não sabia quem é, porque não conhecia o Edinardo, mas conhece, com certeza, a primeira música que você gravou. Dá pra sair ao vivo, assim? Como é que é? Vamos lá? Dá, não vai ser... A primeira música do disco. A primeira do disco é o Arnaldo Antunes, a gente já viu. Não, não, essa aqui certo. Vai ser a. Acho que é a. Não, a quinta do disco, desculpa. Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse seu voar. Ai, se eu corresse assim. Céus assim, muito. história eu tinha pra contar. Pavão misterioso nessa cauda aberta em leque. Me guarda, moleque, de eterno brincar. Me poupa do vexame de morrer tão moço. Muita coisa ainda quero. Pássaro formoso, um conde raivoso, não tarda a chegar. Não temas, minha donzela, nossa sorte nessa guerra. Uma versão. Por quê? Na verdade, essa música eu sempre quis gravar. Sabe essas coisas que você tem desde criança? Eu assisti uma novela. Saramandaia. A própria. Saramandaia, eu era moleque. E era uma novela muito louca. Eu, né? já era casualmente adulto. Já. Então, eu era moleque. Mas estávamos lá. Certo? E essa música eu sempre fui a fim de gravar. E nesse momento em que eu tava gravando o disco solo, eu falei, opa, atrás, vou tentar e ver. Deu trabalho, porque eu não achava o Ednardo, que estava incomunicável, mas achei através de uma amiga a esposa dele, e aí a esposa viabilizou tudo. Que é maravilhosa, né? Maravilhosa. Aliás, a novela Saramandaia foi uma das coisas mais bonitas que eu vi de novela, eu assisto novela. Realmente incrível. Faz tempo que eu não tô vendo mais, mas... que tá muito ruimzinho, tá muito ruim. Igual ao outro. Mas Saramandaia e Roque Santeiro, é a gente parava tudo para assistir. É verdade. Saramandaia é maravilhoso. E eu lembro, vocês estavam tocando aqui, antes da gente começar, vocês estavam tocando Cartola. Sim. E falando do Ednardo, tem uma música, inclusive, eu já falei para você que eu vou cobrar isso, que eu quero muito que você cante, né? Uhum. Que é uma música que, do Ednardo, que chama Lupicínica. Que é uma das coisas mais lindas, que assim, uma coisa... Fala, João. Esses dois pra tocarem juntos e cantarem juntos, né? Fazer um bem bolado, eles gostam bastante de samba aí, que eu sei que os então, dois gostam. Era exatamente o que eles começaram a tocar o Cartola, que era a surpresa que o João acabou de... ele acabou de... Muito bem, João. Ele acabou de... Sabe aquela história da festa de aniversário, quando bota uma velhinha, acende, aí a aniversariante tá batendo palma, alguém chega do lado e sopra? Na verdade, eu adoro fazer isso. Ele adora fazer isso. Eu tava só esperando você começar a falar pra falar antes. Bom, então, e a Lupicínica tem esse diálogo com o Lupicínio Rodrigues, etc e tal. Aí tá tudo em ordem, tá tudo em paz. Então nós vamos ouvir o seguinte, nós vamos ouvir o Cartola, sugestão do João, intimação do João. Nós vamos ouvir vocês dois fazendo alguma coisa do Cartola, é isso? Pode ser. Pode ser, E depois, na sequência do Cartola, nós vamos ouvir um pouco da história. Não é da professora Amanda Gurgel, é do quase professor Guilherme. Muito bem. O Guilherme vai contar a história dele para nós, né, Marco? Aí o Marco já aproveita a entrevista, porque nos conhecemos, foi um olhar assim, ferrenho dentro de um... Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista dentro do... Como que chama lá? Trembão. Dentro do Trembão, que a gente conheceu o Guilherme, vai contar a história da vida dele. Vocês preparem o coração, etc, etc e tal. Tô enrolando, mas tudo bem? Tá aí? Vai? Taca, já tá pronto? João. Vamos nessa? João, vamos lá. O que você quiser. Toca aí alguma coisa. Vamos lá. Aquela que ele tava fazendo. Isso. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. A sorrir, a sorrir eu vi a mocidade levar a vida, pois nessa cidade um sol nascerá. Sim, dessa saudade hei de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. João, vem. O João vem, que o João vai fazer uma música. É verdade. Você vem, João? E aí, diz aí, Guilherme, conta um pouco pra nós, Guilherme. O que que é? Nós chegamos e o Guilherme, conta um pouco dessa história. O seu sonho era ser professor de matemática, é isso? Não queria tocar violão, nada disso. Não, não. É, eu saí, na verdade, do ensino médio com essa vontade. Mas já prestava vestibular pra arquitetura e tal. E a minha mãe, pela experiência dela como professora, me aconselhou a não seguir. Pela desvalorização até da profissão, né? E por que que você queria ser professor de matemática? Que deu a polêmica do programa passado. É. Ah, eu acho que por ver minha mãe, a dedicação que ela tinha nisso, né? Ela é com certeza o maior exemplo, assim, né? Não tem... E aí ela acabou não gostando da ideia. É, porque essa dedicação dela não era valorizada ao mesmo tempo, né? E aí você desencanou, você não quer mais saber de ser professor. Então, hoje eu vejo que... Não, professor pode ser, sim. Não. Mas hoje eu vejo que eu não me daria bem, talvez, em matemática. Prestando matemática, fazendo matemática. Curso de matemática. Isso. E me encontrei bastante na arquitetura, né? Com certeza. E o Caio quer fazer o que da vida, Caio? Eu? Quero ser arquiteto, acho. É? Mas que tipo de arquiteto? Que tipo de arquiteto? Ah, cara, eu ainda não sei. Acho que a arquitetura me permite... Ainda tô no começo, no primeiro ano. Eu sei que a arquitetura permite ir pra vários ramos, né? Os meninos ficam nessa então... Aí eu já tô no sexto ano, 2 anos de formado. Até hoje não sei o que eu quero fazer, né? Cara, só uma cuidada com isso daí. É difícil já escolher o que curso eu vou prestar. Agora, não sei. Ó, cara, eu faço... muito tempo ainda. Eu faço educação musical aqui na Federal. Tô escapando disso, velho. Eu tô agora trabalhando com áudio aqui na rádio mesmo, tocando. É professor, eu não quero ser... Bom, é o seguinte, o André, que vocês estão vendo aqui, quanto tempo você tem de música? De músico? De músico? Uns 35 anos. 35 anos. E de engenheiro? De engenheiro. Zero. Ou seja, você nunca atuou? Você chegou a se formar tudo, me né? Me formei, fiz estágio e tudo mais, comecei o mestrado. Engenheiro do quê, André? Materiais. Você viu que a pergunta até sacaneando, né? Engenheiro do quê, André? Materiais. O que você queria fazer com engenharia de materiais? Eu fiz polímeros. Eu, na verdade, eu gostava. Polímeros? É. E o que é isso? Traduz. Borracha. Você modifica... propriedades da borracha para ela ficar mais dura, ter mais uma durabilidade, ter resistência à parte química, à chama. É um negócio super interessante, por sinal. É que eu gostava mais de música, mas a engenharia não foi um curso que eu ficava, ah, o cara fez o curso, odiou, por isso ele foi para a música. Não foi isso. Foi um negócio que eu fui para algo que eu, na realidade, me sentia bem em qualquer circunstância. A sua ideia não era ficar endurecendo borracha com essa... Exatamente. Quando, por exemplo, você vai para um lugar, você tá puto da vida, você tá com sono, você tá com mau humor, você começa a praticar aquele trabalho e você muda radicalmente o seu humor, fica bom, é isso que você tem que fazer na sua vida. Então, não tem tempo ruim. Concordo plenamente. Né? Não é? Talvez com música seja um pouco difícil no começo você conseguir dinheiro, né, mas... Na verdade, não se preocupe com o dinheiro, porque na verdade você vai conseguir. Chega. Você vai conseguir. É. Bom, então o João já se postou aqui, os dois Jões e João. Qual que é? João. João Luiz. João Luiz o quê? Ah, vamos botar Oliveira, né? João Oliveira. O Joãozinho do Ralph. O Ralph chama ele de Joãozinho. Você sabe que cada lugar que eu vou tem um nome diferente, né? Então já tem uma lista já. Então vamos lá. Bom, e aí vocês dois então tocam junto numa banda que chama? Caravana Vila Marina. Caravana Vila Marina. Vocês vão tocar alguma coisa da alguma banda? Alguma coisa da banda? Pode ser, eu vou tocar Gilberto Gil. Tá. Pode então, ser. Antes de vocês, quer dizer, antes de vocês tocarem, eu quero deixar o pessoal lá atrás, os três parceiros do Rio Bonito lá, tá? Eu quero que vocês já preparem, cada um vai escolher alguém aí pra fazer uma pergunta, tá bom? Pode ser, inclusive, o Marco, eu, vocês... Cada um de vocês, na hora que terminar a música, volto pra vocês, Guilherme, Caio e Zé, faz uma pergunta pra alguém da roda, inclusive vocês mesmos, vocês podem perguntar entre vocês. Então vamos lá, nós vamos ouvir o quê? De Gilberto Gil, é isso, falou? Aquele abraço? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo, o Rio de Janeiro, fevereiro e março, alô, alô, Rei Além, aquele abraço, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço, alô, alô, Rei Além, aquele abraço, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança, e cozinhando a mosca, mandando a massa, e continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço. Alô, aquele abraço. Alô, banda de Ipanema, aquele abraço. Meu caminho pelo mundo eu mesmo faço, a Bahia já me deu régua e compasso, quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu, aquele abraço, aquele abraço, todo povo brasileiro, aquele abraço. Considerações, André, comenta. Considerações, muito bem. Ainda bem que o Rio de Janeiro continua lindo e que existem pessoas que possam ver e retratar aí obras bacanas. Então vamos lá, quem faz a primeira pergunta da roda? Vamos lá. Ah, eu... Já tá. Você vai perguntar pra quem? Eu acho... Não, eu acho que eu não tenho muito o que perguntar, não. Mas só elogiar. Fazer, não é só elogiar. Você foi... pode... Faça uma pergunta, escolhe alguém da roda. Uma pergunta, eu tenho uma pergunta pra vocês. Ah. Você falou, quando eu entrei aqui, você falou que ia vir umas bolachinhas. Cadê? Pergunta pertinente essa. Tô esperando aqui, pô. A funcionária. A funcionária, né, Marco? Tá em greve. O café fui eu que fiz. Aí você... Por favor, vai até lá. Porque eu e tá ruim pra caramba. Alguém mais? Vamos lá, Caio, pergunta. Zé. Oh, eu queria saber por que o João tava com tanto medo de entrar nesse estúdio do meio aí. Foi tão bem aí, tocando. Na verdade, assim, que eu não tinha preparado nada, então chega aqui, o João me pegou de surpresa, mais do que o Elvio pegou ele, então eu queria deixar aqui pras estrelas o dia, né? Só pra... mas eu queria saber do André também, porque é uma coisa corajosa que você fez de de... Peraí, que ele tá sem o fone. Ah, beleza. Agora sim, pode falar. Ah, tá. Então, não, eu queria saber, André, você falou que fez engenharia de materiais e tal, e aí deixou pra se dedicar ao que você mais gostava mesmo, que é fazer música. E tem uma galera que às vezes entra no vestibular pra fazer alguma coisa e no final, e não é o que gosta. Tem vários amigos que queriam fazer dança, amigas que queriam fazer dança, por exemplo, e abandona pra fazer outra coisa por meio que medo, assim. Então, é verdade. Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso pra galera incentivar e fazer realmente o que gosta. Na verdade, essas coisas são muito pessoais, eu acredito. O que me motivou a fazer o que eu mais gosto... Primeiro foi isso que eu expliquei, não tem tempo ruim. Você pode estar com sono, você pode estar com... ter brigado com a sua mulher. A hora que você começa a cantar, você esquece que você brigou com a sua mulher. Agora, o que eu acho mais importante é que a gente tem uma vida breve, né? A gente morre cedo, a gente dura pouco. Bacana se você puder ter o privilégio de fazer algo que você gosta. Porque, afinal de contas, por exemplo, você pode fazer um curso porque a sua mãe acha que é mais vantajoso financeiramente. Mas você, de repente, você vai ter... se forma, passa um tempinho trabalhando naquilo que você não gosta e morre. O que você fez, então, contigo? Pelo menos eu sinto assim. Se eu morresse amanhã... Tava bom já o que eu já fiz. Tava ótimo, entendeu? E quem me conhece sabe que do meu trabalho a pessoa sente uma verdade, assim. Na verdade, quem me ouve cantar ou ver um show em que eu esteja participando, sabe que aquilo ali sai de dentro do coração, realmente. Se, por exemplo, você tem um médico que fez um curso que não é do coração, ele não vai passar nem vibrações boas para quem ele atender depois. Ele vai só ganhar dinheiro. E para mim, isso daí é só um detalhe. Bom, eu tenho uma pergunta aqui que na verdade é minha. Uma pergunta que vem de São Paulo. Eu só não vou dar o número, mas posso dizer o seguinte. Acho que a pergunta é pro Marco, viu, Marco? A pergunta. É o Marco. Olha o estado que ele fica. Ficou até nervoso, ele, né? Ele fica nervoso. Olha o estado dele. Posso perguntar? Pode. Até tremendo, né? Pode. Pergunta é o seguinte, na verdade ela fez pra mim, mas o Marco sabe responder melhor. Elvio, que catsu, não estamos conseguindo ouvir o programa. Explica. Bom, eu vou explicar, mas ela não tá ouvindo, nem ninguém que não tá conseguindo vai entender, né? Mas tudo bem. Pra quem está no FM ouvindo e conhece aí e tal, se comunica com quem tá na internet tentando ouvir, acontece o seguinte... a Universidade Federal inteira está sem internet. Logo, o site da Rádio Fiscar não está no ar, entendeu? Inclusive, já me ligaram falando do Festival de Música. Vocês estão sabendo do Festival de Música, né? Festival de Música das Rádios Públicas. Aí me ligaram e falaram, pô, tô tentando inscrever minha música no site, o site não funciona. Eu falei, parceiro, muita calma nessa hora, porque o site está fora do ar mesmo, hoje só amanhã. Tá, e quem quiser ouvir esse programa de hoje, vai entrar no Paracatu Zoom ou mesmo na rádio, amanhã, é isso? Isso, a partir de amanhã, espero que amanhã, depois do almoço, ele já esteja no www.paracatuzoom.com.br e no www.radio.fiscar.br. Ou seja, então vai recuperar e vai botar o programa na isso. Nós não vamos perder. Então, você que não está nos ouvindo pela internet... Exatamente. Sossegue, porque eu não vou mandar torpedo, não, para responder um por um aqui que vai dar problema. Faltou a pergunta do Caio. Oh, a minha pergunta estava muito parecida com a que eu acabei de prestar o vestibular também, e eu sei dessa aflição aí dos meus amigos de não prestar um curso ou outro, música ou... educação física, por exemplo, porque vão acabar, porque às vezes você vai acabar sendo professor, isso não dá dinheiro. Então isso também desmotivou alguns amigos meus a não prestarem esses cursos, né? Minha pergunta era isso também, o que motiva vocês a ter escolhido música, né? E tá aí até hoje. Posso responder essa? Eu acho que o João não ouviu a pergunta, né? Eu ouvi sim. Você fez leitura labial. Ouvi. A minha vida, tipo, eu tenho... só um minutinho, deixa eu só pedir um favor pra você, João. Fala fale perto do microfone, por favor. Tudo bem, muito obrigado. Isso, e eu não respeitei. Desculpa, Marquinho. Vai lá, fica à vontade. Ele é bravo, né? Ele é bravo. Ele é sisudo. Você não senta do lado dele aí pra trabalhar. Ele entendia. Então, eu tenho uma irmã e dois irmãos mais velhos. E minha irmã é médica, assim como meu pai, fazer medicina. E dois irmãos engenheiros. Eu sou o caçula. E falei, pai, eu vou fazer geografia. Aí ele falou, puta. Tá me zoando, né? Tá me zoando. Aí ficou falando pra fazer engenharia ambiental. Aí foi dando caminhos. Pronto, fui fazer geografia. Fiz 2 anos. Aí... Lá em Ourinhos, você fez? Lá em Ourinhos, lá em Ourinhos. E por que você desistiu? Assim como o meu querido filho? Ah, não. Aí eu tava mais tocando do que indo pra faculdade, cara. Tocando. Aí eu falei, não é... É hora de abandonar esse barco aqui. Não, imagine eu que era formado. Olha a cara do Marco, você não precisa nem responder. Ah, é verdade. Imagine eu que era formado em materiais. O que que meu pai disse quando eu falei, não, vou viver de música, vou parar com isso. Eu tenho um amigo meu agora que ele é jornalista formado, tava trabalhando numa revista masculina em São Paulo, que ele agora pediu demissão pra estudar música, cara. E essa revista masculina tem nome? Tem nome Sexy. E não ganhava bem. E trabalhar, fazer várias reportagens. Agora faz uns freelances pra revista e largou pra estudar música. Ele vai fazer um mestrado de ligado à música lá na Suíça. Ele tá querendo agora. Produção musical. Bom, o meu caso não, ainda... Não valeu a pena? Ah, pra ele acho que valeu, cara. Não, pra você eu tô falando. Não, pra mim, você... com certeza. Não tenho dúvida, gente. Eu tenho uma amiga que chegou pra mim desesperada. Ela chegou pra mim falando assim, André, você é o único músico... Olha o que ela disse. Você é o único músico responsável que eu conheço. Traduz. Quem é o músico? Porque, na verdade, as pessoas atribuem um músico à figura do Kurt Cobain, que morreu de overdose, à figura da Cássia Eller, à figura do Tim Maia. E esses existem, é claro, mas existem engenheiros malucos também. Existem médicos completamente fora do ar. E existem alguns músicos que são também malucões, mas a grande maioria não é. A grande maioria é pé no chão, é responsável. Ela diria assim, responsável, traduzindo para ela, era um cara que não era drogado. Porque a imagem do músico, meu pai também, quando eu quis fazer música, era esse, o medo dele. Não, mas meu filho vai ser igual ao Tim Maia, vai ser igual a Elis Regina, sei lá. E é esse o temor dos pais. Nem é tanta parte financeira. É a parte de que o seu filho vai ser drogado. Artista, não falo só música. O cara que vai fazer teatro vai ser drogado. O cara que vai fazer cinema vai ser drogado. Para eles é isso. Porque também tem uma coisa, né, André? Que, por exemplo, você pegar o artista, as mulheres artistas, pelo menos até recentemente, nos anos 60, tinha que dar carteirinha de prostituta. Exatamente, né? Exatamente. Já vem isso, tá no cérebro. E essa minha amiga desesperada, porque o filho de 18 ela anos... Ela faz o quê, amiga? Ela é advogada. Advogada. É, o filho de 18 anos queria ser músico. E ela foi lá, falei, minha filha, apoia seu filho. Ele vai ser músico. Se ele aos 17... Eu não tinha a menor noção aos 17 de que eu queria ser músico. Se aos 17 ele tem certeza que ele quer ser músico, ele vai ser. Ele pode fazer engenharia, medicina, o que for agora, e ele vai ser músico depois. Porque aos 17 ele já quer ser. Eu só quis ser aos 24, 23 anos, quando eu já tinha formado em materiais. Então, se ele tem certeza aos 17, nada mais vai interessar para ele. Aliás, como João, você ia falar, o que você fala, João? Eu vou só reforçar a fala do André, porque foi exatamente o que aconteceu comigo, assim. Eu não consigo enxergar outra coisa pra eu fazer na minha vida que me satisfaça, que me preencha, entendeu? Mas você chegou a arriscar, não. Mas no seu caso, o seu pai era músico, né? Não, meu pai não é músico. Seu avô, o André Meu avô, era músico. O cara é novo, já quer ser músico, não tem jeito. Mas é aquela coisa que você fala, a única coisa que eu consigo fazer bem e ficar satisfeito e ficar tranquilo com o que eu tô fazendo é isso, sabe? Então... E o seu irmão tá com quantos? O André tá com 16? Não, já está com 17 anos. 17 anos. E tá tocando clarinete. É. Tocando bem, já tendo... Não é a perspectiva de estudar, é uma outra... Mas ele não... Ele falou que não quer fazer música agora. Ainda. Não quer. Mas ele tá novinho. Agora, voltando à história... Não, às vezes não, também. Às vezes o cara acha uma outra coisa... Opa, olha, desculpa, cara, desculpa, mano. Olha por aí. Às vezes... A gente tá pedindo desculpa de joelhado. Tá, não tem bar, desculpa. Tá tudo bem, às gente, vezes tá tudo bem. O cara acha mesmo uma outra vertente nele que vale a pena, que ele vai ser muito feliz. E embora ele vá tocar sempre, o resto da vida. O que eu falo assim, ó, é que o cara não vê graça em outra coisa, como o João falou. Então não adianta você forçar ele a ser... Porque, na verdade, quando um pai ou uma mãe faz isso, é muita maldade. Porque, meu, é a sua mãe falando que você vai ficar na miséria, que você vai passar fome. Não é qualquer pessoa que está falando isso. Então, quer dizer, para você ter um peso muito grande, cria um conflito na sua cabeça enorme. Então, quer dizer, pais e mães que estejam ouvindo, não façam isso com vossos filhos. Não façam eles terrorismo. Eles não merecem. Eles não necessariamente serão Tim Maias. Agora, eu tenho um detalhe. Vocês não perguntaram nada para mim, mas eu vou responder. É o seguinte, o meu sonho, na verdade, era fazer arquitetura. Era sempre quis fazer arquitetura, mas que quem, para quem, na usina, eu me lembro a primeira vez que eu falei que eu queria fazer arquitetura, na usina, os caras brincaram comigo, você está de brincadeira, você não é filho de chefe da usina, você não tem grana, você não teve um colégio, vai fazer arquitetura como? Isso eu estou falando de 1978, tá? Que fazer arquitetura era uma coisa para meia dúzia de pessoas só, entendeu? E aí ficava essa complicação de... E além disso, voltando um pouco mais recentemente, quando vocês falam da coisa de música, eu me lembro de uma escola que eu dei aula aqui em São Carlos durante um bom tempo, uma escola um pouco... que queria formar os filhos para ser médico, engenheiro, essas coisas todas. Eu me lembro que rolou uma reunião de pais, e um dos pais se questionou... A grande questão dele, que já estava 3 anos na escola, que eu dava aula para o terceiro colegial, é que os alunos entravam com a perspectiva de fazer... Os pais, né? Entravam com a perspectiva de que o filho fosse fazer engenharia... computação, essas coisas todas. Ele fala, esse cara fica transformando essa molecada aí, a cabeça deles. E a maioria viraram músicos, inclusive grandes músicos, né? Músicos profissionais maravilhosos. Inclusive, eu tive um aluno de violão que o pai proibiu ele de tocar porque ele estava se dedicando mais à música do que a biologia, que era o que ele estava fazendo, ele queria, entendeu? Que o filho fizesse, né? Exatamente. Então ele começava a estudar mais violão do que as matérias, o vestibular mesmo. Aí o pai dele proibiu ele tocar. Era 16 na época. Não tenha dúvida, ele vai se formar e vai ser biólogo, vai deixar e vai ser músico. E ao mesmo tempo também não tem essa coisa. De repente o cara quer fazer biologia e faz bem, mas assim, o grande... Bom, gente, é o seguinte, voltando ao disco que nós estamos lançando hoje, a gente precisa jogar aí no ar, né? O disco chama-se Bola Pra Frente, tá? Isso aqui é uma homenagem ao Zagallo, né? É isso? Bola Pra Frente? Bola pra frente é uma homenagem a Zagallo. Sacanagem. Por que bola pra frente, André? Na verdade, bola pra frente. Peraí, olha o Marco primeiro. Ô, Marco, desculpa. Tá tudo bem, gente. Fica tranquilo. Aí sentou. Vai lá. Tá transição. Por que bola pra frente? Bola pra frente, pra mim, é o seguinte. Quem trabalha com música vive isso ou vai viver isso, a não ser que seja um cara muito rico. Quando você idealiza um projeto, você tem que captar recursos, você tem que... reunir as pessoas, não é fácil reunir as pessoas, cada um tem sua vida, cada um tem seus afazeres, difícil a pessoa parar com o que ela está fazendo e fazer as coisas que você precisa que elas façam, mas elas fazem. Na realidade, você tem um start muito feliz, você fica eufórico e tal, mas essa euforia vai... ela vai definhando, você vai ficando cada vez mais cansado, mais desanimado, e na verdade você precisa de injeções de ânimo mesmo, para continuar fazendo aquilo que você idealizou, porque senão você desiste. Eu tenho uma amiga que está gravando um CD, ela está com os arranjos prontos e ela não tem recursos, e ela foi em duas empresas, as empresas não abraçaram o projeto. Aí ela ficou toda deprimida e tal, porque a vida é difícil. E na realidade, o que eu digo pra ela: não, minha filha, bola pra frente. Você só tomou bom não de duas empresas. Eu tomei de não sei quantas. E na verdade, você precisa se motivar, porque na verdade você precisa encontrar a empresa que vai fazer com que o seu projeto vai querer ser parceira. Como do que seu é o nome projeto? Da tua amiga? Ah, você conhece. Eu não sei se seria legal eu falar, porque na verdade ela pode ficar depois deprimida. Então, amiga sua e minha. Ela sua... sabe, se ela estiver ouvindo lá, ela sabe quem é. Eu tô ouvindo não, e nem sou músico, né? Eu tô ouvindo não há 36 anos da minha vida, entendeu? Não de todo lado. E por falar não, o André, você tem uma música do disco que você vai dizer que aquela música vai puxar, tal, que não tem essas coisas. Existe isso ainda, Marco? essa coisa, ah, música que vai ser música de trabalho, esses caras já viajam, isso. Cara, eu acho que existe, sim. Existe, eu acho que você tá no meio de músicos, eles vão poder te responder muito melhor, mas eu tenho mas a impressão. Você na rádio, por exemplo, quando... Eu acho que eu tenho muita impressão que sim. É? Que tem a música que é. Eu penso que sim, cara, até porque quando você lança o CD, tem aquela que você prefere, que você vai, fala assim, essa vai dar mais jogo, hein? Quer dizer, eu nunca lançou CD, mas eu acho que deve ser assim, cara. Eu discordo. Eu acho o seguinte, se você tem uma música que você gosta muito, trabalhe nela. Uhum. Mas você não tem que dar a ela esse tipo de peso. Uhum. Porque vai virar, esse vai virar, é se você tiver grana pra jabá. Porque senão não vira nada. O jabá também é uma coisa. Né? Com jabá, você faz aquela lá virar. Ou você faz aquela outra lá virar. Basta tocar, tocar, tocar, tocar. Vai nos programas de auditório, vai em rádios, paga o jabá. Eles fazem com que a música toque. Né? Então você vê, por exemplo, algumas pessoas falam: ah, mas essa música tem a letra muito comprida, difícil. Então faça tocar que as pessoas cantam. Então lá estava Legião Urbana com letras quilométricas e as pessoas cantavam de cabo a rabo ou não. Então, quer dizer, as pessoas precisam ouvir, né? Você tem que fazer tocar. Mas uma música que você acha que geralmente as pessoas fazem isso é aquela música que tem um refrão, que ela repete, aquele refrão meio que gruda na mente das pessoas. Nossa. Essa música é que as pessoas geralmente atribuem a tarefa de puxar o CD. Bom, e eu, já que nós estamos falando de jabá, nós vamos tocar, você vai escolher uma música pra gente tocar do seu CD, uh-huh. Mas antes disso eu queria pedir um jabá. É um jabá. É, porque eu casei com uma dessas moças que é apaixonada pelo André. Sabe essas moças? É assim, você tem que ter essa condição de saber, não, beleza, o André, beleza, depois a gente... Pelo menos já foi, né, cara? Tem o André e todos os outros. Isso, né? isso. É o André, depois... É, que nem aqueles caras quando jogam futebol, falam assim, como é que vai ser seu time? É fulano e mais 10, entendeu? Então, tem uma música, inclusive, essa eu tô sacaneando, ela vai me bater com você, mas é uma música que, na verdade, me lembra muito essa... Querida Júlia, né? Ah, Júlia, que é a minha muito querida. Queridíssima Júlia. E agora Tuíla, que as duas são bailarinas maravilhosas, minha existência. Então, cara, de novo, vamos pedir pra você. Essa é uma crueldade comigo. Essa é uma crueldade. Eu sei, num programa passado, eu pedi isso pra começar o programa. Então, cara, essa é uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida, velho. É assim. Começa com Domingo no Parque, com o arranjo do Júlio Medaglia. E olha o que eu tô falando, é sério, André. Começa com Júlio Medaglia, Domingo no Parque, com Gil. Depois a gente Tropicália com Caetano. E essa música, que pra mim são três músicas aqui. Então vamos lá, ouvir Bailarina. Só sei pisar no mundo em sapatilhas e as armadilhas que o palco me pregou. Eu sei de cor, fui feita em movimento, em festa e luz. Meu corpo é como o vento que seduz a madrugada, mulher amada. Já fui dona de mim na hora errada. Fui meio nada. Tranquei tantas paixões num camarim. Por trás dessas cortinas, desses canhões, eu roubo sonhos da menina que eu trago guardada, virando fada. Quando eu danço, danço, quando eu danço, danço, ai, eu danço. Quando eu danço, danço, quando eu danço, danço, ai, eu danço. Você sabe que ele casou com essa mulher, né? O Will. Ele casou? E como ele que casou. É a história dessa música? Que a primeira vez eu tive uma crise de choro, eu nunca contei isso pra você, né? Essa música é a musa inspiradora. Foi esposa dele, já separaram, mas na época ele fez a música porque ela era bailarina. E depois que ela ouviu a música, ela falou: bom, vou casar com esse cara. Não é? E casou. E eles têm uma filha lindíssima. Como que ele chama o cara? Eudes Fraga. Eudes Fraga, de onde que é? Ele é de Fortaleza, mora no Rio. Que coisa mais linda. Um sujeito extraordinário. Extraordinário. Eles precisavam trazer ele qualquer dia. Seria maravilhoso. Juntar você. Eu me lembro que quando você me deu o CD, inclusive, a primeira vez que eu botei naqueles. Como chama? MP3? Não é? Essas coisas. Tava dentro do ônibus, cara, vindo pra São Paulo, tive uma crise de choro. Essa música é foda. Deu uma crise de choro que, assim, aí eu tive todo mundo do lado preocupado, mas sabe choro de soluçar? Eu sou, enfim, ninguém tem nada com isso. Eu também sou chorão, mas só com música. E aí é o seguinte... Choro mesmo. Aí é o seguinte, bom, a gente tá agora entrando, vamos ouvir uma música do CD, e aí nós já vamos entrar na parte final da brincadeira, é isso, Marco? Quanto tempo tem? Temos 30 minutos. 30 minutos? Ah, então não tá tão na hora. Não tem tá tão tempo, final tem assim. Bom, e aí, André? Qual que você escolhe? Quer ouvir qual? Então, eu vou querer que toque, então, a Porta-Bandeira. É a nona música. Essa música aí... Porta-Bandeira, isso. Fala. É de um grande amigo, né? O nome dele é Bruno Mangueira. E o Eduardo Klebs, quem fez a letra. E a letra é muito interessante, porque... essa moça, ela desfila, tem todo um glamour, então ela desfila na escola de samba e no dia seguinte ela é gari, né? Não sei se gari para mulher também. Sim. Então ela vai varrer a mesma avenida que ela foi rainha na noite anterior. Bem bacana. Então vamos ouvir, ok? Tá no ponto? A faixa 9. O Marco, coitado, hoje tá no exercício. Coitado. Corre pra lá, corre pra cá. Mas você tá bem, Marco? Xinga ótimo. A gente quando a gente fala tá fora do microfone. Eu tô tranquilo. Que é? Traduz pra gente uma tranquilidade sua, vamos ver. Cara, a minha tranquilidade é esse nível, assim, que você vê, eu tô sempre assim, entendeu? Nessa paz, trabalhando muito, pelo melhor aqui do ambiente, do espaço, pra todo mundo poder se apresentar e fazer legal e tal. A gente vai fazendo as coisas sempre muito bem feitas. Assim. E o que você tá achando desses três sujeitos aí do teu lado? Desses três aqui? Olha, eu preferia que fossem sujeitas, né? Mas, tudo bem, né? Depois vamos perguntar pra eles o que eles estão achando. Como não se pode ter tudo, né, mano? Exatamente. Bom, então vamos lá. Nona, que chama-se Porta-Bandeira, isso? Isso. Vamos lá. Tá aí, Marco? De porta-bandeira morena tens, desfilando a agitar entre lantejoulas e paetês, o estandarte pelo ar alegrando. Multidões, pirros, colombinas e foliões, baiana, capola, abram alas que agora vai passar a musa da escola, um sorriso no rosto, samba no pé, boneca do café, é mulata que arrasa um quarteirão, como arrasa qualquer coração, e na quarta o sol nasceu, desvelando a paisagem. Gata borralheira apareceu, dispensou carruagem e já sem maquiagem. vassoura, galocha, luva e chapéu. Sai de Margarida, recolhendo os confetes que recebeu. Na mesma avenida, vai varrendo, sambando, pedindo bis. Se faz de metida e no ritmo intenso dos garis, vai puxando o cordão a cantar de qualquer maneira. A cabrocha só quer desabrochar nessa batuqueira. Tantos os corações a batucar, requebra a cadeira, requebrando e botando pra sambar a cidade inteira. A sorrir sem ter que se mascarar, a se unir sem temer se misturar, a sentir a canção e delirar, pra subir o astral até voar. Pra viver sem ter medo de amar, levanta a poeira, vai varrendo a tristeza pra lá, gata borralheira. Vai varrendo a tristeza pra lá, levanta a poeira. Vai varrendo a tristeza pra lá, vai bota a bandeira. Paracatuzum. Eu gosto desse paracatuzum. Também gostei. Paracatuzum. Bom, é o seguinte, o Guilherme e o Caio estavam conversando lá e o Zé, né, atrás do Marco. Estão nas costas do Marco, né? É o seguinte, eles estão dizendo que, na verdade, essa moçada que chegou agora, né? Como é que tem andado, por exemplo, caso? Tem rolado show, essas coisas assim? Como é que é isso? É, tá aí uma coisa que eu também queria saber. É, como é que tá? Porque o André, por exemplo, eu ouvia muito o André no caso, né? E hoje, por exemplo, eu não sei como é que tá. Vocês têm ido a shows, rola show? Tem uma participação, acho que é mais dos alunos lá. É. Mas... eu ainda sinto falta de show lá. Que não tem mais toda sexta como tinha antes? Não. Não tem. E onde tá agora o caso? Quarto. Agora... É lá no restaurante, tanto como isso, era. Isso. É. Agora tem palquinho, velho, né? De tem o caso novo. E quando é coisa isso. maior, é lá no novo, né? Aquele novo tinha uma acústica que é novo? Péssima. Ou aquele salão grande lá de eventos. Ah, tem uma acústica ruim, realmente. Muito ruim. Bem ruim. E é feito por engenheiros. Né? Pois é. Uma faculdade de engenheiros. Caio tava falando, Caio? Não é nada. Como não é nada? Nada. Isso é uma coisa que chama-se praxis, ou seja, né? Dialética. Não é nada. Ou seja, bom, e aí, Caio? Não, você falou assim, tá rolando show. Fala, pode falar, Guilherme. Não, ele tava falando que rola toda quarta-feira, mas eu ainda sinto falta da música ao vivo, na verdade. Tem um pouco, mas tem muita música... DJ. Pô. Isso. Então, você lembra, na nossa época não existia isso. DJ só música ao vivo. DJ é aquele cara que coloca disco, é isso? É. Né? Isso tá. E tem gente que traduz isso como músico, né? Estão apresentando isso como shows, eu vejo exatamente. Direto isso. Aliás, nada contra o DJ, nada contra, nada a favor, muito pelo contrário, tá? Mas pelo amor de Deus, né? Música ao vivo já, principalmente nesses espaços onde não tem. Exatamente, espaço, dá mais espaços para os músicos. Eu devo muito ao caso, ao DCE, na época em que eu fazia graduação, tocava-se lá direto, só tinha banda ou músico ao vivo, e hoje em dia, infelizmente... O DCE, como é que tá, João? Ah, cara, eu esse ano não tenho frequentado muito, não, mas Marco? DCE, palquinho, tem bastante com bandas ao vivo aí. O DCE aqui, aqui, na verdade, o palquinho aqui, que na verdade a gente nem chama de palquinho, né? Atividade cultural aqui no campus da UFSCar é... A gente é dividido pelos cursos, né? Então o curso organiza ali um evento ali, então chama uma banda, chama um DJ e faz lá. Não necessariamente é do DCE, mas eu acho que sempre tem que passar pelo crivo do DCE, se eu não estou enganado. Mas eu não entendi isso que você fez, falou assim, não, mas não é um palquinho, mas o que é a diferença? É uma atividade cultural. Traduz isso, eu não entendi. Eu sou sacana. Não me coloca nessa roda agora, não, por favor. Ah, cara, o palco livre é tipo, o curso vai lá, precisamos de dinheiro para tal coisa, pede pro DCE, os caras liberam, chama o som, chama a banda, divulga, vem de cerveja e ganha. É a mesma coisa, né? Na época em que eu fazia a graduação também era assim, só que era dentro da sede do DCE, que hoje não existe mais. Tem alguém ligando, mas pode encontrar conversando, que alguém quer saber alguma coisa de vocês aqui. É sempre assim, o programa rola, uma pergunta indiscreta, eu vou botar o meu óculos de velho, vou ler a nova mensagem, sete novas mensagens. Sete novas mensagens. Eba, André! Beijos no pessoal. Beijo pra todo André, mundo também. Sara. É, gracinha. Obrigado, vamos ver o Sarita. Próximo. João. Oi. Você lembra de mim? Aí tem, hein, João? Aguinaldo. Aguinaldinho. Ai, caralho. Olha lá, Aguinaldo. Ele até ficou vermelho, hein? Ah, olha que feio. É, Aguinaldinho. O próximo. Guilherme, você não ia aí defender a posição de ser professor? Ele já desistiu, já. Então... tá funcionando. Vamos lá. Não. E aí? É... então, exatamente. É... eu acho, ainda admiro muito essa profissão. E eles estavam falando aí dos pais proibirem pela questão financeira, né? Lá no caso, na profissão deles. No meu caso, a questão da minha mãe era valorização pessoal mesmo, né? Que hoje em dia não tem. Você não vê nenhuma proposta de como se diz? Não tem ainda isso, não tem mais isso, professor. E minha mãe viveu isso, né? Ela tá pra se aposentar agora. Tá fazendo 25 anos que dá aula. E ela viu essa decadência, né, do ensino. Então ela não se sente tão mais valorizada quanto ela era antes. Não nessa questão profissional, né? Financeira. Valorização do professor realmente é uma questão complicada. Eu acabei de sair do estágio. É triste. Do estágio na escola pública, no Sebastião Rocha. Oliveira Rocha. Oliveira Rocha, isso. E realmente é punk, cara. É punk. Fui em duas sextas séries lá, o bicho pega mesmo. Por quê? Porque os alunos são mal educados. Porque eles. É criança, não tem jeito. Eles peitam o professor e não há nada que você possa fazer. O que você pode fazer? É que a questão é que normalmente a escola, a família, assim, não dá suporte de uma retaliação, digamos assim, de um castigo, alguma coisa do gênero. Eu não sei muito sobre psicologia do comportamento. Não sei se é castigo, assim. Não é? A gente tinha um respeito na nossa época. Um respeito, assim, o professor falava, se ele dizia, gente, silêncio, tinha silêncio, né? Eu não sei explicar o porquê que hoje não tem silêncio. Eu acho que é muito ligado à cultura hoje em dia, a dinamicidade da informação, televisão, cara, acho que isso tudo contempla um pouco com essa... Caio, tá, eu não sei, eu já vi algumas pessoas que são ameaçadas em escolas, há professores ameaçados, olha, eu sei onde seu filho estuda, hein? Umas coisas assim. Tio, eu sei onde. Ô, louco, né, cara? Guilherme tá parindo um cacto lá. Vai lá. Vai lá, Guilherme. Não, é exatamente isso mesmo. Minha mãe reclama dessa situação realmente. E a escola mudou, né? O valor da escola mudou hoje em dia. Por exemplo, essa semana teve uma aluna da minha mãe que foi agredida dentro da escola. Então virou um lugar de baderna, assim, no sentido de tem briga, tem desrespeito, droga, tudo isso ainda dentro da escola. Caio, quer falar, Caio? Então, não, minha mãe, ela trabalha como psicóloga na prefeitura de Valinhos, e ela, todo dia que eu voltava da escola com ela, ela me contava alguma história, né, na parte da assistência social que ela trabalha, alguma história, né, bem marcante, bem triste. E algumas delas relacionadas à escola, né? Sobre questão da droga, da violência, de meninas, assim, que ficam grávidas com 14 anos, 15 anos. Tudo isso nesse ambiente escolar aí é bem complicado, né? Então... O Zé tá dormindo ou você quer falar? Não, eu tô pensando aqui na questão anterior ainda. Porque eu tô meio atrasado, porque estavam discutindo sobre a coisa de ter... eventos culturais na USP e aqui na UFSCar. Lá em Araraquara, a gente tem um problema. Na Unesp não se pode vender e nem consumir bebida alcoólica. E isso foi uma das coisas que desmotivou as ações culturais lá. Então, depois que, dessas ações, da proibição de consumo e venda, também os shows acabaram em Araraquara. É lógico, na verdade, mas é que na Unesp você não pode fazer nada depois das 11 dentro do campus também, da Unesp. Nenhum também. Campus da Unesp, nenhum estado. Você não faz nada depois das 11 horas. Sim. E aí é que vem o problema, por exemplo, das repúblicas, né? Porque se você não pode fazer dentro do campus, você vai fazer aonde? Você vai fazer em casa. E aí você vai fazer o quê? Você vai incomodar todos os vizinhos. Então vira uma bola de neve. Então, pô, abre a universidade para ser um espaço cultural. Se os vizinhos se livram, né? Assim, já que não são obrigados a ficar ouvindo. E ali dentro você pode ter algum tipo de... né, orientação e controle, ou não, né, ou atividade cultural mesmo. Eu não tô nem atrelando, não quero atrelar a atividade cultural, consumo de bebida alcoólica, coisa do tipo, não é isso. Mas, por exemplo, em Araraquara, hoje a gente tem poucas apresentações culturais lá, não tem nem espaço quase para você fazer isso. Então, um dos poucos eventos que estavam tentando levantar há um pouco tempo atrás era o Pratas da Casa, que era um trabalho para incentivar o pessoal da própria universidade a trabalhar. E assim, tem muitas bandas boas em Araraquara, do pessoal, mas não tem espaço para eles estarem apresentando, entendeu? Muitas vezes, também por causa dessa questão, tem aula até as 11 da noite, depois às 11 não pode fazer nada, como que vai ficar? Eu tava pensando nessa crítica. Muito bem. E, bom, a semana que vem a gente vai receber o Henrique Punk, da Rádio Ativa, ex-Rádio Ativa, que, na verdade, acho que era uma das únicas rádios efetivamente comunitárias da região, né? E o Zé Pedro, que eu me lembro que, quando você citou Araraquara, a gente fazia o show nosso. Eu conheci o Zé Pedro e cantei o Zé Pedro, lá no show nosso. Verdade, professor lá, é verdade. A gente fazia o show nosso, que era um show dentro da universidade, que era um show que era... À noite, não, varava. E era um show parecido com o show das quintas daqui, só que muito maior, muito, né? Muito maior. Era muito bem maior. Grande. Inclusive, Marcelo Correia se vestindo. É verdade. Bom, gente, voltando à conversa, tem uma pergunta também, um recado pro Caio, lá de Jundiaí. Quanto tempo faz que você não vai pra Jundiaí, Caio? Valinhos, é que Jundiaí, Valinhos. Quanto tempo faz? É. Pô, foi semana passada. Semana passada. Você conhece a Romilda? Quem? Romilda. Romildinha. Romilda mandou um recado assim: volta logo que precisa acertar as contas da criança. Bom, gente, e aí? O que nós vamos ouvir agora de João e André juntos? João e André juntos. Vamos fazer um outro samba. Não, pode ser. Vamos fazer... Feitiço da Vila. Nossa, cara, posso contar uma coisa pra você? Pode. Eu tô na aula de canto lá, inclusive o João que tava aqui, tá fazendo um arranjo na aula de violão dele pra eu cantar essa música na aula de canto. Mas eu não sei a letra, mas a letra está ali, cara. Onde está? Na mochila. Na mochila. É mesmo? Passa não, a mochila preta. Por isso. Essa mochila preta. Eu lembro, cara. Aí você podia ver o que tem dentro da mochila, né? Pode. Eu comprei um livro hoje na Feira do Livro. Vamos cara. Ver o livro que ele comprou na Feira do Livro. É o livro do Che Guevara, no caso. Esse pacote branco aí. Esse pacote branco, essa sacola? É sacola. Pra que serve essas canecas? Caneca pra que no... vocês carregam, cara. Isso aqui pega é vírus. É porque a... Não, eu lavo normalmente quando vou usar. Sei. Essa aqui? É... Cara, tá dobrado em algum lugar. Passar pra ele aí, mesmo. Ó. Essa aqui? É ela mesmo. Não, você imagina os ouvintes ouvindo isso, né? Não, falei cagado aqui. Ah, é, tá aqui? Não, não é. Pega isso daqui? É isso daqui? Ah, é isso? Tira. Peraí. Então fala uma outra. Avisa eles que tá, a luz tá acesa, né? Não, é só pra o pessoal saber que a luz tá acesa. Olha o livro, o tamanho do livro que o rapaz comprou onde? Feira do Livro. Tá vendo o livro aqui na biblioteca ali? Onde? Ali fora. E pagou barato? R$30. Expressão mano. Popular barato. Do Paco barato, Ignacio barato. Taibo, Ernesto Che Guevara, também conhecido como Che. R$30 ali na Feira do Livro. Muito bem, é enorme o texto. Só para avisar o pessoal que amanhã é o último dia da Feira do Livro, então. Que horas que é? É todo o dia inteiro, até às 7, 8 horas da noite, não sei. Achou a música? Não achei, era outra música. Então era outra música. Pode fazer também. Mas você sabe? Não, eu quero uma que você saiba. Tá bom, vai, então fala uma que você sabe. Melhor, né? Vamos fazer um. Os dois tocando. Jorge Benjor? Não sei. Pode ser. Vamos ver. Quem você toca? Pode ser. Nossa, vocês querem. Vamos fazer isso aqui. Tem uma novela pra você botar tamo no fundo, hein, cara? É. Não, é você precisa novela. Ver o olhar dos dois aqui, assim, um bota olhando beijo, pro hein. Outro profundamente. Chove chuva. Pode ser? Pode. Chove sem parar. Chove, chove, chove. Chove chuva. Chove sem parar. Hoje eu vou fazer uma prece pra Deus nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor. Que é muito lindo, que é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não more mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não more mais o meu amor assim. Chove chuva, chove chuva, chove sem parar. Chove, chove, chove chuva, chove chuva, chove sem parar. Hoje eu vou fazer uma prece pra Deus nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor. Que é muito lindo, que é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. E o último? Chove chuva, chove sem parar. Chove, chove, chove, chove chuva, chuva, chove sem parar. Chove sem parar. Arranjo. Agora bem, mesmo. A cara dos caras do outro lado, vocês têm que ver como é a cara dos meninos. Adoraram. Bom, gente. O pessoal, não sei, preciso ganhar um. Como chama aquele telefone que já vem com internet? iPhone. É isso? Eu preciso ganhar um tal telefone, porque aqui chegou aqui, ó. Essa discussão que nós estamos fazendo aqui, né? Dá pano pra manga. Se abrir as universidades, como é que fica a segurança? É isso, uma questão. Pergunta aí que vai dar um programa inteiro, isso, essa, né? Vai dar um programa inteiro. Tá? Que realmente tá, é uma pauta que está sendo levantada aqui, que vamos continuar. Levanta. Aliás. Mais uma aqui. Por favor, Caio, volte. Da rua? Acho que é da rua. A rua tá com saudade, Caio. Você deixou alguém lá, Caio? Não, eu não. Tô solteiro. Não. Solteiro. Achei ninguém lá, não. O Zé deixou alguém em algum lugar, Zé? Aí não tá ouvindo, é isso? Não, então responde sem ouvir, vai. Você deixou alguém em algum lugar? Eu? É. Eu deixei. Deixou? Deixei. Muito bem. E o Guilherme? Eu tenho a minha Carolzinha lá em Bauru. Carolzinha? Carolina, o que ela faz a Carolzinha lá em Bauru? Ela tá fazendo cursinho pra prestar medicina. É uma que namora o Juninho, não é isso? Ah, lá. Você deixou alguém em algum lugar? João? Deixei. Deixei, mas tá vindo pra cá hoje. Fabiola. Ah, é? Tá vindo de São Paulo pra cá. São Paulo pra cá. O que faz lá. A Fabiola? Ela é TO formada e está fazendo algumas matérias aqui. TO formada significa o quê? TO formada, que está formada. TO formada. Terapeuta ocupacional. Ah, imagina minha mãe ouvindo esse programa. TO formada. Né? Bom, o André já falou que tá solto, né? Solto. Quem não tem ninguém... Tem que ouvir a rádio UFSCar, né, Marco? É, porque tem uma propaganda sex que está no ar, tá? Que é um troço assim. Aliás, você podia fazer uma de novo. Voz assim, bem grave. Olha lá. Como que é a propaganda? Do Dia dos Namorados, né? Sons pra namorar. Escute diferente. Sim. Não é assim? Cara, esse negócio aqui no fone, essa gente, voz grave. Gente, tá valendo. Quem ganhar, quem adivinhar de quem é essa voz, vai ganhar uma caixa... De camisinha. Eu me lembro de um programa que a gente fazia na Rádio Realidade lá atrás, chamava Good Time. Good Time. Good Time. Entrava às 7 da noite e era um programa que. Mas enfim. É mais ou menos esse estilo do Chico aí e tal. Então, Chico Anísio? Ganhou. Chico Anísio. Isso aqui é trapaço pra ganhar as camisinhas. Vamos lá então. Quanto tempo temos, Marco? 10 minutos. 10 minutos. Não, 10 minutos não, você tem 8. 8. Então vamos começar a despedida. Começa aqui, Zé. Ah, eu queria deixar claro, porque se minha namorada estiver ouvindo, eu não tinha escutado a pergunta, é mancada isso. Como que chama sua namorada? Camila. E onde ela está agora? Ela está na Espanha agora. Com quem? Não. Ela falou pra mim que foi estudar. Ah, e tá. Eu tô acreditando. E que lugar que ela tá na... aí? Oi? Que lugar que ela tá? Ela tá em Lugo, do lado de Santiago de Compostela. Ah, eu morei em Corunha. Que é do lado de Lugo também. É do lado. Pertinho. É. Aí tá. E aí vocês querem parar com o Bom, e aí? Ela deve estar ouvindo. Amanhã ela vai ouvir o programa. Amanhã ela vai ouvir o programa, com certeza. Então, olha, já. Como que é o nome dela? Camila. Adversária? Camila. É, Camila, ele te ama. Eu não sei exatamente quem é essa moça que não quis entrar aqui no estúdio, né? Mas ele te ama. Tá bom? Vamos lá. E aí, Zé? Foi bom pra você? Nossa, foi muito bom. Muito bom estar aqui. Fiquei atrás do Marco o tempo todo. Não. Já pegou o espírito. E sobrou pra mim. Não, mas eu queria agradecer mesmo. Fui ontem no Cine Paracatuzum. Foi muito legal o apito do trem. E eu agradeci ao Felipe que me indicou pra ir no Cine Clube. E por isso eu tô aqui. Queria conhecer mais a rádio. Sempre fui ligado à imagem e som. E tá conhecendo a rádio aqui hoje pra mim. Puta, uma oportunidade, muito legal. Muito... Queria estar presente mais vezes, se puder. Venha. E, bom, eu agradeço ao Evan, o Marco tá aqui, fica correndo o tempo todo, mas tá aqui, mó trampo fazendo isso aqui. Muito legal. É parabéns ao André. É o famoso João. Entra e sai. Uma hora de chegar ao... Enfim, vamos lá. Bom, e aí, Caio, foi bom pra você? Muito bom aí, achei super bacana, isso. Super divertido o programa. E aí, a sua namorada tá onde? Eu não tenho namorada. Ah, não tem namorada. E o rapaz tá onde, então? Rapaz, não tem ninguém. É um colibri solto. Solteiro. Muito bem. Caio de Jundiaí. Jundiaí não, viu? Valinhos. Parece que é tudo Jundiaí, Valinhos e Vinhedo. Jundiaí, tá ali. É, próximo ali. Manda um beijo pra quem lá em Jundiaí? Em Valinhos? Pô, dá um abraço aí pra quem, pros meus amigos, não sei, pros meus pais. Meu pai, pra minha mãe e pra Xuxa. Meu pai, meu pai. Guilherme! Xuxa da nossa época. Oh, só agradecer. Só agradecer já é bastante. E mandar um alô pra pessoal lá de Bauru, pra arquitetura, lá da USP. Eu fiquei sabendo que vocês querem levar o André pra uma roda, lá pra conversar, lá na arquitetura, é isso, né? É, pode ir lá tocar, muito convidado. Isso, já tá convidado o pessoal da arquitetura. As festas lá da arquitetura, velho, você tá... Pra apresentar, pra o pessoal saber lá, quem é. Toca muito claro, bem, claro. Aí, em Araraquara também, não pode não. Muito bem. Não, estamos dentro. Vamos lá, e aí, Guilherme, então, foi bom pra você? Foi muito bom. Muito legal. Marco, bom, já que tá fazendo assim, né? E aí, Marco? É, eu gostei também, né? Hoje foi uma coisa... Cara, sabe o que é legal fazer as coisas com o Marco? Você manda um negócio super animado pra ele, assim, de manhã, né? É, legal. Segunda-feira, animado. Marco, lê isso aqui. Aí, de repente, ele assim, legal. Um dia ele quis morrer com isso. Não, que é isso. Quem vê pensa que eu sou, assim, super desanimado. Não viu a correria que eu estava aqui. Mentira. Mas eu tava contando pra eles, inclusive a galera que veio pela primeira vez, que pegou um filezão, né? É. Porque o dia que a gente pega, assim, André, o João, banda aí no estúdio, a galera tocando e tal, é muito mais gostoso. Então, foi super legal mesmo, foi massa. Bom, e com essa história, João, diz. Oi. Olha, cara, eu quero da próxima vez ser pego menos de surpresa possível. Porque... Surpresa também é bom, viu? É gostoso, né? Surpresa, surpresa. Porque o Elvin pegou semana passada, que não pegou no bom sentido, né? No mal também não tem problema. É, de vez em quando. Então, pra mim, cara, foi um super prazer. Tipo, fazer um programa ao vivo aqui, é a primeira vez que eu faço um programa de rádio ao vivo, tocar. Toquei uma música minha, pra mim foi uma super novidade, ao lado do André aqui, estrelão. Só conhecer de nome, cara, não conhecer pessoalmente. E você agora... gostou dele? Rolou um clima? Ah, é? Rolou. Ajeitado, né? Ajeitado. Ajeitado essa galera. Ajeitado. Prazer ajeitado. A galera aí participando no fundo também, pô, massa. Eu ajeitado, eu me lembro um rapaz que... Eu falava isso. Mas, enfim, vamos lá. Mas não é ajeitado, é ajeitado. Ajeitado. Dedé, como sempre, da casa. Prazer total, né, Alvin? Precisamos pensar agora como é que nós vamos divulgar isso, porque você precisa vender muito. Quantos discos você fez? Eu fiz 1000. Então tem que vender pelo menos de imediato, já uns 500, né? Pra gente já. Essa semana. Nós vamos fazer um roteiro. Aqui é a história do livro. Eu fiz 1500 livros, na primeira semana já 500 já tinha ido embora, e você nem percebe. Então acho que tem que. Uma sugestão, inclusive, era essa coisa das rodas de lançamento. Não, o show de lançamento mesmo será em agosto. Será mas a gente em vai agosto. Fazer essas rodas, talvez, a Unesp, enfim, vamos articular isso, né, Marco? Oi. Vamos sim, também. Bom, então, antes da gente, quanto tempo temos? Nós temos 3 minutos. 3 minutos, a gente toca uma música e volta pra dar um tchau pra semana que vem, que a gente recebe semana que vem, então, o Zé Pedro e o Henrique Punk. Que legal. Tá bom? Que é o da Rádio. Manda Ativa. Abração pro Zé. Ele participa, é? Participa, e você vai falar com ele pelo telefone. O que vocês que vão tocar? O que, que vai tocar? O que, que rola? Fala aí, João, você que puxa agora, né? Nossa, é. Que e rápido, tocar? E rápido. Sim, rápido. Sim, hein? É. É. Rápido. Me dá um toque então, a hora que for fechar. Conhece Carolina e Carol Bela? Não sei. Vamos Carolina, lá, começa. Carol. É o aquele que é conhece? Do Jorge Ben. Cara, não posso ser sacana mesmo? Pode. Você falou do Tião Carreiro, você não tocou nada disso. Nossa, cara. Próximo. Nossa, eu tô totalmente desafinado. É? Dia. E o que que tá definado? Cara. Bom, senão eu vou pedir, ó, a cara do Marco. É, dá uma olhadinha pra já... Não, eu tô pra pedir puxa, música. Fraco, então vai, pede música. Não, pida. Então, por exemplo, vai eu? Ai, Marco. Fala aí, Marco. Caetano, vocês vão tocar alguma coisa ou não? Podemos tocar. Vamos fazer uma bem simples. Olha lá. Tudo de bom que você me fizer faz minha rima ficar mais rara. O que você faz me ajuda a cantar. Põe um sorriso na minha cara, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você. Esse é o refrão, amor. Vai, João. Meu amor, você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte de cara. Quando te vejo não saio do tom, mas meu desejo já se repara. Me dá um beijo com tudo de bom e acende a noite na Guanabara. Meu amor, você me dá sorte, meu amor. Cadê Aldo? Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte de cara. Vai, Marcão, como é que é aí? Meu amor, você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte na vida. De cara. Na vida. Programa para Catuzu volta na semana que vem, quarta-feira, às 17h80. 17 horas, então, o programa a gente recebe Henrique Punk, Henrique Rossetti, que foi o grande mudante. O que é grande mudador? Não, é grande transformador da rádio, a única rádio comunitária que está desativada até hoje em Araraquara, chamada Rádio Ativa. Então nós vamos receber Henrique Punk e Zé Pedro. Um beijo pra todo mundo, a gente volta quarta-feira. Tchau! Beijo, tchau. Radioativa desativada. Para catuzum, para catuzum, para catuzum, para catuzum.